Bom, Lúcio, primeiro eu queria falar algumas observações, umas reflexões que eu tenho feito, né, sobre a rede, e aí eu já encaminho para a pergunta, que é essa questão que o Lúcio falou da gente pautar o debate, transformar a questão do transporte público num problema nacional, né? Eu acho que essa questão do transporte público ela é considerada um problema nacional, não tem como não ser. O problema são as soluções, né? Acho que a nossa questão aqui é como a gente colocar a nossa solução, que seria a gratuidade do transporte público, como uma solução nacional, né? E eu vejo alguns passos básicos para isso, né? Vou enumerar rapidamente alguns e aí o último queria que o Lúcio desse uma ajuda para a gente. Eu acho que o fundamental que a gente precisa ter é um mapeamento do cenário, né, do transporte público aqui no Brasil. Pelo menos nas grandes capitais, né? Não precisa ser no Brasil inteiro, mas nas grandes capitais, para a gente entender quais são os interesses envolvidos, os atores, quais as forças políticas são ligadas. A gente não tem isso claro. A gente está desde muito tempo, muitos anos, aí na luta do transporte público, e a gente tem coisas vagas, assim, parece que o dono da Gol é dono de alguma coisa aqui no transporte público também e tal, mas não tem isso tudo claro, né? Já faz alguns anos que a gente está nessa caminhada aí, muitos colegas nossos que eram estudantes de jornalismo, hoje em dia são jornalistas. Eu acho que a gente podia pensar em ter um grupo mesmo para fazer esse trabalho de investigação e sistematização dessas informações para a gente conhecer o nosso inimigo, né? Eu encaro meio que como inimigo essas coisas, assim. Então a gente tem que ter esse mapeamento. E uma outra coisa, a gente tem que ter um trabalho mais permanente, mais sério, nas regiões que têm pouco acesso ao transporte público, nos bairros periféricos das grandes cidades. Porque muito do nosso trabalho de base, ele tem alguns problemas fundamentais. Primeiro que a gente só intensifica esse trabalho na época do aumento, né? Todo mundo quer ajudar o MBL a fazer esse tipo de trabalho na época do aumento, né? Ele passa a época do aumento, tal, fica os mesmos de sempre fazendo o trabalho. Né? E é muito difícil, né? Você ir para Grajaú, você ir para Imbuí-Mirim, você ir para PQP fazer o trabalho, até porque o acesso ao transporte nesses locais é muito deficitário. E eu acho que lá é o elo fraco, né, do transporte público, é lá que a gente tem que investir. Né? Não que a gente não tenha que falar no centro, falar na Lapa e tal, mas é nos bairros ultraperiféricos que está o elo fraco dos nossos inimigos, e é lá que a gente tem que começar a fazer um trabalho mais forte, né? Então, seria uma proposta que eu tenho é a gente pensar a longo prazo e fazer trabalhos de conscientização e mobilização nessas regiões onde o transporte público está muito deficitário. E um terceiro ponto que eu vejo que é fundamental, e esse daí eu não consigo pensar numa solução clara, é na disputa de corações e mentes, mas eu não digo nem corações e mentes, né? Acho que é uma disputa moral. Né, que a gente tem que travar junto ao povo, porque quando a gente fala de tarifa zero, muita gente tem uma resistência assim, tipo, mas quer dizer que todo mundo vai ter que pagar a tarifa do cara, né? Eu tenho carro, por que eu vou ter que pagar a tarifa do cara, né? Eu já estou pagando outras coisas, etc. E isso daí é um obstáculo, né? A gente não consegue. A gente não consegue transpor essa barreira moral que as pessoas colocam, né, de como se fosse uma vagabundagem, né? Você está estimulando o ócio, a vagabundagem e a inação das pessoas, né? Falando, tarifa zero, agora todo mundo vai andar de graça e mesmo quem não usa o transporte público vai estar bancando esse transporte público. E eu acho que a lógica dessa resistência ela vem de um raciocínio assim, eu não uso o transporte público, por que que eu tenho que bancar o transporte público, né? E a dificuldade que a gente tem é como mostrar para essa pessoa que mesmo ele não usando o transporte público, ele vai estar se beneficiando de uma tarifa zero, né? E aí vem muito explicar os ganhos indiretos que essa pessoa vai ter. Só que a gente sabe que é muito difícil você explicar para a pessoa quais os ganhos indiretos que ela vai ter, né? Esse daí eu acho que é o grande problema que a gente tem, essa barreira moral que a maioria da população tem. E eu acho muito engraçado, tem uns amigos meus que eles não são burgueses, eles não são banqueiros nem nada, né? Eles são trabalhadores bem remunerados. se acham burgueses. E eles têm muita raiva quando eu falo da tarifa zero, porque eles falam, pô, mas você tem que pagar o transporte desse cara, não sei o quê, que injustiça e tal. Eu falo, cara, apesar de você ser bem remunerado, não é você que vai pagar, né? Porque é mais uma burguesia, a classe alta que vai pagar, não é um trabalhador bem remunerado. E aí eles, só que eles, não sei, é comprar o discurso da classe dominante, né? E um outro obstáculo, aí já não é um obstáculo de convencimento, aí eu acho que é de mostrar, de deixar claro esse obstáculo, né? Tem muita gente que tem preconceito do tarifa zero, porque se a gente tiver tarifa zero no sistema de transporte eficiente, o centro da cidade vai encher de uma massa humana enorme que está na periferia contida e que não tem acesso ao centro da cidade, né? Principalmente nos finais de semana. Se a gente pega e percorre a periferia aqui de São Paulo no final de semana, Grajaú, Embu e Parelheiros, você vê, meu, depósitos de pessoas, assim, milhares, a perder de vista, favelões enormes, né, que o pessoal chama de bairro, mas na verdade são favelões enormes, assim. E essas pessoas ficam presas naquela região porque no final de semana o fluxo de ônibus é menor ainda. Então, se a gente colocar a tarifa zero, esse pessoal vai ter acesso à cidade, né? É muito comum a gente ir para esses bairros e encontrar gente que nunca foi para o cinema, encontrar gente que nunca veio aqui pegar metrô, nunca veio para a Avenida Paulista, não é um ou outro. É que se bobear, metade ou a maioria da população dessa região, né? Nem sai de lá durante a semana, alguns, né? Cria um microcosmo lá naquela área. Então, se a gente cria a tarifa zero, essa população invade mesmo a cidade. E muita gente da classe média da elite tem vergonha de admitir que esse é um dos obstáculos que ele bota para a tarifa zero, porque ele não quer a cidade cheia dessa população vulnerável, né? Então eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que deixar clara logo, que existe esse preconceito também da classe média paulistana, da elite paulistana, de não querer que a cidade seja tomada pela população da periferia, que durante o final de semana, no Parque do Ibirapuera, não tem a gente do Grajaú e do Ibirapuera, só tem o pessoal aqui do centro e do Jardim, né? Isso daí é uma coisa que é disfarçada, é camuflada, e que a gente tem que deixar à tona, que esse preconceito existe, e ele está aí, né? E ele é camuflado muitas vezes pelo discurso da moral, do trabalho, da justiça, que você tem que pagar para ter acesso ao transporte, que transporte público gratuito é feito de vagabundo, mas isso também mascara vários tipos de preconceito que a gente tem aqui na cidade. Eu queria, né, ter a pergunta mesmo para o Lúcio, é essa, como que a gente vence esse discurso da moral, como a gente conquista a moral da população, né? A gente mostrar para eles, né, que a nossa proposta de ter um transporte gratuito, né, um transporte mais acessível que combine para a gratuidade, as pessoas vão sair ganhando, e como deixar esses ganhos indiretos evidentes para eles. É isso. Então, a gente tem 6 inscritos. Eu queria saber como você prefere o curso, e vocês também, se faz 3 e 3, se faz de uma vez. 3 e 3, assim. Boa tarde, vou sentar só um pouquinho. Como é que você chama? Gregory, meu nome é Zacarias. É o seguinte, vou até, com algumas observações também, vou tentar ser breve. Lembrando que o André falou, assim, existe sim algumas reflexões em relação à distribuição do transporte público em São Paulo. Que, por exemplo, as linhas de trem, de metrô, é uma distribuição bem proposital mesmo, de fato, para impedir o acesso da periferia de forma direta ao centro de São Paulo. E que uma das argumentações que teve foi o exemplo do Rio de Janeiro, que eles fizeram uma cagada de ter feito a ligação direta do trem do metrô da periferia para o centro da cidade, que causa algumas situações de rompimento, né, de territórios meio que de, como é que se chama, aqueles ataques que se tem em massa, né, como arrastão, alguns arrastões que aconteceram em áreas nobres do Rio de Janeiro. Então, já foi urbanizado, foi bem planejado essa distribuição do metrô e do trem aqui. E seriam eles a força capaz de pegar e quebrar e romper com a segurança desses lugares, e, inclusive tendo uma prática constante de pular catraca, que é uma coisa que uma pessoa aqui da cidade, do centro da cidade, tipo, não consegue fazer porque é impedido por 4, 5 seguranças com conivência, inclusive dos passageiros. Né? Então, só uma observação em relação a isso. É, sobre a questão da Constituição não ter validade nenhuma, né? Tipo, principalmente o artigo principal, existir alguns chavões assim, bem práticos assim, de raciocínio. É, cada país tem um governo que merece. O povo tem um governo que merece. Então, se o povo tem um governo ruim, tem que mudar. Um Bigodudo, um filósofo, disse que tipo, uma sociedade só se transforma de fato quando ela se embriaga de sangue, inclusive o seu próprio. Só daí que passa a ter um pouco de valor entre os seus. Então, a partir desse momento, é que a Constituição pode ter alguma validade de fato. Quando existe governo, porque existe gente que está submetida a esse governo. O governo, ele cria ferramentas práticas para eliminar os direitos básicos que nós temos dentro da Constituição, como esse de ir e vir. E essas ferramentas somos nós que, de uma maneira representativa, acordamos e somos coniventes com o que é feito dentro das câmaras dos vereadores, com leis que proíbem estar lá dentro, fora do âmbito do dever do Estado. Mas quando você chega lá, a tarifa diz que, tipo, como é uma empresa privada, está sob a regulação do município. E eles dizem que isso é proibido. Que uma pessoa que for pegando carona, tanto funcionário quanto a pessoa pode ser presa. Inclusive, até mesmo várias situações da polícia ter que descer e a polícia pegar e abordar, e isso é uma situação constante entre vários jovens. Só não acontece isso num dia de jogo, não sei porquê. Então, assim, já que existe esse tráfico burocrático do Estado através do município, com essas leis de regulação municipais, existe o fato de que quando a gente constrói uma obra em terras públicas, as empresas privadas que vão fazer esse trabalho têm que ter licitação. Boa parte dessas empresas tem toda uma manobra para pegar e fazer mesmo sem licitação. A partir do momento que ela faz essas obras e que passa a ter serviço, cobra tarifa, cobra taxa, a população tem todo o direito e tem o dever de ser o principal regulador sobre esses trabalhos que estão sendo aplicados em seu redor, né, em terras públicas. Então, vou tentar sintetizar aqui. É o seguinte, uma das ferramentas que eu pensei que a gente poderia utilizar dentro das mobilizações era de tentar dissociar, tentar fazer uma separação grave das empresas de transporte que são regidas pela empresa privada de receber qualquer tipo de vínculo com o governo. A partir do momento que existe um mínimo, um centavo que quer do governo ou um abatimento qualquer que tenha do imposto sobre essas empresas, o povo está sendo conivente. A gente faz uma pressão dentro da sociedade civil para que separe essas duas partes. Nós podemos ter um certo tipo de autonomia para exigir um transporte público de fato, porque isso não é transporte público, é um serviço particular, uma prestação de serviço de empresas para pessoas. Então, quando o transporte for público de fato, que é separar essa parte privada com o Estado, nós temos sim já um elemento burocrático que a gente pode estar trabalhando, porque sem ter esse entrave burocrático, sem pegar e separar as coisas, a gente vai sempre cair dentro da questão legal, dentro da questão burocrática, enquanto não tiver uma comissão específica só para lidar com isso. Dentro do movimento não existe, eu acho, que avanço dentro dessa luta dentro da sociedade civil, de fato. Então era só, será que essa não seria a ferramenta? Separar totalmente o vínculo da empresa privada com a sociedade civil, com o governo? Obrigado. Alô? Lúcio, bem rápido, simples. Ninguém está acostumado a ver o transporte enquanto liberdade. Na verdade, o transporte é aquilo que a gente, né, tem no caminho do que a gente quer fazer. Ou ir voltar para casa do trabalho, ou ir para o trabalho porque é obrigado, ou ir para o teatro porque é legal, mas o transporte é o que eu calculo no meu horário, o que eu calculo no meu dinheiro. Ninguém está acostumado a ver o transporte como liberdade. E em até alguns lugares, por exemplo, na Bélgica, e teve a experiência de cidade Tiradentes, onde o transporte foi de graça. O que, que muda com a tarifa zero, Lúcio? Na vida das pessoas, na cidade? Acho que as pessoas já apontaram na questão de repovoar, de se reapropriar da cidade que a gente vive. Mas, afinal, o que, que muda e por que, que a gente, então, acredita tanto nessa luta? Eu que sugiro da tarifa zero, vocês empurraram o braço para o volta, não tem jeito. É o seguinte, brincadeiras à parte. Takahashi, você, na sua colocação, você fez duas partes distintas. Você tem uma, você fala de. São propostas suas sobre como avançar, né? Mapeamento do cenário, conhecer mais essa coisa aí para saber melhor se situar e, por melhor se situar, melhor ter condições de lutar. Óbvio, acho isso fundamental. Eu diria a você o seguinte, de uma maneira simples e direta, que é tudo meio interligado. Há o interesse imobiliário junto com o interesse das empreiteiras que fazem os sistemas viários e adjacências, junto com os proprietários de ônibus que fazem o transporte das pessoas. Isso é um conglomerado em que há uma certa divisão técnica, digamos assim, divisão técnica do trabalho. O imobiliário produz os imóveis, você aí bota as linhas de ônibus e as empreiteiras fazem os viários, os viadutos, etc., para as coisas circularem. Isso é curioso, porque quando eu fiz a concorrência que municipalizou o transporte de São Paulo, acabou com a concessão, aliás, um assunto que eu não falei, daqui a pouco eu falo, eu percebi isso. Eu chamei várias empresas e falei assim, entre nesse negócio, outro negócio, pode entrar, quanto mais empresa, melhor, no caso da época. Não entraram. Há uma espécie assim de feudalização. Quem brinca com transportes não brinca com imobiliário, que não brinca com empreiteira, não brinca de empreiteiro. Isso parece que é uma divisão para evitar, porque eles sabem que no fundo, se eles começarem a brigar muito, como são setores vitais da sobrevivência de uma sociedade, pode haver uma intervenção necessária do setor público, não porque o setor público seja isso ou aquilo, mas porque socialmente é necessário que alguém venha e arbitre e comece a resolver o problema, antes que embanane tudo. Né? Mas, grosso modo, eu diria isso. Mas tudo bem, pode prestar isso, provavelmente vai ter nuances nas várias cidades, história vai mostrar algumas coisas. Quanto à questão moral, como quando que ainda não está caixa, convencimento. Eu uso, porque pagar, preconceito, cidade vai encher de gente, já é uma outra categoria. Vou ficar primeiro, por que eu pago se eu já paguei os meus impostos? Pô, e ainda quer que eu pague a passagem do cara? Ah, tem a ver que trabalha e ganha melhor, né? Como diria o presidente da República na época, ele diz, trabalha mais, ganha mais, e com isso tem um transporte de boa qualidade, que me enche a paciência. Pronto. Isso é o centro da tarifa zero. É importante que, por isso eu hoje falei menos sobre tarifa zero, e é bom que agora volte-se a tarifa zero, fazendo um caminho contrário. Porque a tarifa zero não é um problema de transportes coletivos só. Ela é, se eu seguir aquela minha linha da racionalidade, criatividade, raciocinando apenas com transportes, a tarifa zero faz todo sentido. Não é? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu quero que o transporte agride o mínimo o meio ambiente, as pessoas não tenham tensão nervosa, etc., como é que eu vou cobrar R$ 2,70 de um transporte coletivo se um cidadão que toma 2 ônibus por dia, que é uma... não é? Tem gente que toma mais. Toma um de manhã e um fim do dia, só. Nem mais, nem menos. Ainda que o bilhete único passe de manhã, então, paga 2 passagens por dia. R$ 5,40. 25 dias úteis, supondo que no sábado e domingo ele fique sem sair de casa, sem andar de transporte público. Vai dar 5,40 vezes 25, dá 135, sei lá, reais por mês. Isso tem um estudo que está comprovado. Ele compra uma moto. É mais barato andar de moto do que de ônibus, gastando R$135. Então ele é impulsionado a comprar moto ou um carro usado, dependendo das condições. Hoje você compra uma Honda. Eu fiz essa pesquisa. Vou ver quanto é que é. Então você compra uma Honda aí por R$160 por mês, nova. Usada você compra muito menos. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais estressado. Ah, vai. Com certeza. Talvez mais estressado que andar de ônibus. Um deles vai morrer por dia, porque morre um motoqueiro por dia em São Paulo. E vai poluir mais a atmosfera. Por quê? Você sabe que as motos são com motor dois tempos. Se ela não estiver muito bem calibradinha, ela polui mais do que qualquer outra coisa. O nível de ruído da moto é maior do que de carro, então vai aumentar o nível de ruído da cidade. Então é ilógico, é irracional. Então, veja, a questão da tarifa zero, ela partindo de uma coisa simples, isso eu sempre falei para todos os debates, porque aconteceu comigo na minha vivência. Eu mesmo nunca imaginei quando propus a tarifa zero, eu propus de uma maneira mais ingênua até. Falei, pô, que coisa burra. Um outro tem que fazer catraca, tem que controlar, tem que fazer terminal de ônibus separando quem pagou e quem não pagou, fazer. Ah, que coisa complicada, vamos parar com isso. Falei, pensando ingenuamente. A partir da tarifa do lixo, aquele que já me ouviu falar, eu tinha sido secretário da do lixo, falei, pô, vai passar o caminhão de lixo de manhã em casa, eu vou ter que pegar o saco de lixo, já é um saco pegar o saco de lixo. E ainda vou chegar lá, o cara vai pesar, vai dizer, pesou 2,5 kg, 10 kg, custa 10 centavos um quilo, paga, tem troco, não tem, não, passa na catraca, não, passa o bilhete único do lixo. Não, foi assim que eu pensei na tarifa zero, uma coisa muito mais ingênua. E quando eu dei pela coisa, né, acredita, é verdade isso que eu estou falando para você, não é uma, não teve nenhuma coisa assim, ó, sabe? De repente eu fui vendo que ela era um portal. É como um portal. Entrava lá e aí você quer discutir a subalternidade da classe trabalhadora, tarifa zero está aí, puta, dá para fazer uma dissertação. Eu ainda brincava com a minha mulher, que era socióloga na época, porque ela agora está aposentada, eu falei, isso aqui dá umas 500 matérias de tese de sociologia, né? A tarifa zero e a subalternidade da classe trabalhadora. A tarifa zero e o preconceito das classes sociais no urbano, na cidade. O que quiser. Mas isso eu só vim perceber depois. Agora, o que você me propõe é o contrário. Como é que eu pego tudo isso e transmito para um cara? Não dá. É isso que eu estou tentando. Ah, faz um par de tempo que eu venho, discuto com o pessoal, vou a Florianópolis, vou a São Paulo, blá, blá. E eu, nas minhas horas não vagas, eu fico minhocando aqui, como é que, que posso falar, que eu posso fazer, porque eu sei que se você chegar para o brucutu da classe trabalhadora de São Bernardo e São Caetano, desculpe todo o respeito se algum de vocês lá, né, brucutu nesse sentido... O cara que está em ascendência de classe social, eu também fui assim. Né? Então, não que eu não seja brucutu ainda, mas lá, então, eu era mais brucutu do que agora, com certeza. Então, como é que eu vou chegar para ele e explicar? Não, ele não vai entender. Eu digo isso sempre, vocês conhecem essa frase, para mim, antológica do Lula. Eu não quero o transporte de graça, eu quero que o trabalhador ganhe o suficiente para ter um transporte de boa qualidade. Não entendeu bulhufas. Com todo o respeito que eu tenho ao Lula, ele tem muito. Agora, como é que eu vou fazer explicar isso? Não dá. Como é que eu vou explicar para um cara que anseia por ter um automóvel e tem finalmente um automóvel, admitindo que ele já superou a motocicleta, e vou chegar para ele e falar, não, você vai estar contribuindo para melhor. Só se eu mexer com o interesse dele. Olha, bicho, você vai ficar menos estressado. Ou sei lá, tem que achar um modo. É isso que eu estou o tempo todo tentando, né? Que eu falei hoje em Corações e Mentes. Porque se for a frio, é muito difícil. É muito difícil. Vocês sabem disso. A não ser num momento mágico, que certamente vai ser muito difícil de acontecer. Muito difícil, até porque as classes dominantes, elas aprendem também, elas não são bobas, elas não só. Elas vão aprendendo as formas de contornar e evitar que as situações atinjam pontos críticos. Só se conjunturas imprevistas, faltas de cálculo, de repente pinta a conjuntura. Apostar por aí eu acho muito desgastante. Né? Eu, por exemplo, fosse assim, está liquidado. Estou com 70 e poucos anos de idade. Né? Já não deu até aqui, a chance de dar nos próximos sei lá quantos anos, menor ainda. Então, estou o tempo todo, viu, Takashi, procurando formas de. A pouco e pouco você vai chegando lá. A tarifa zero, para mim, é uma chegada, cada vez mais para mim, é uma chegada e não uma partida. Né? Mas é fácil chegar lá. Se você conseguir o começo do caminho da discussão, você chega nela rapidinho. Chega rapidinho. Mas tem que encontrar esse portal que eu ainda não sei qual é. Estou, né, falando com vocês sinceramente. Também disse várias vezes que eu sou um péssimo mobilizador. Não sei como é que faz essas coisas. Então eu falo tudo isso até mesmo sem experiência própria. O centro da cidade vai encher de gente? Não sei. Tá aí nessas coisas também que vem, fala e vai embora. Quem disse que vai? Por quê? Porque não precisa necessariamente vir para o Parque do Ibirapuera. Pode ir para o Parque do Carmo, se for na Zona Leste. Pode ir para o Parque Previdência, se for na Zona Oeste, no Parque dos Carlos Prestes. Né? É preciso também desmistificar um pouco algumas coisas que nós mesmos acabamos encampando. Né? Não vai haver a invasão dos despossuídos. Não vai ser assim. Vamos nos iludir também. Tem várias outras formas. Né? E as pessoas têm várias alterações. A sociedade hoje é muito mais, vamos dizer, complexa nas suas variedades, a cidade também. Então, a turma do tem o Parque do Carmo, então, de repente, tudo isso vai se transformar numa luta de um parque mais perto, mais do que um acesso incontido, porque também, por mais tarifa zero que seja, pô, sair de Ermelino Matarazzo e vir para o Parque Ibirapuera, pessoal, jogo duro, né? A distância em si já diz tudo, entendeu? Bom, Zacarias, se eu entendi, Zacarias, você está me dizendo o seguinte. Eu entendi duas coisas. Primeiro, são os mais despossuídos de todos que talvez tenham potencial para vir mandar bala. Não sei se eu entendi assim na parte da sua fala. É possível. Até onde eu conheço na história recente, né? Da sociedade ocidental onde eu vivo, não sei se isso tem acontecido nem se tem chance de acontecer. Mas, pode ser, não sei. A outra é, você propõe uma separação radical da questão do vínculo da questão do transporte das empresas com o governo. Não sei, veja bem. Não existe. Vou voltar àquela minha colocação quando eu falei. Não vou falar de sistema biológico. Não acredito em demônios. Nem em santos. Nem em justos totais. Justos, justiceiros, santos, demônios são categorias que eu não sei lidar. Então, não existe governo, sem dúvida, uma leitura clássica, marxista, tudo bem, governo representa os interesses da classe dominante, então é difícil você resolver os problemas da sociedade através do Estado, porque o Estado acaba sendo ocupado pelo governo, no fundo representa os interesses da classe dominante, então abaixa o Estado. Acabei de fazer um discurso mequetrefe, sem vergonha, né? Mas é um pouco um raciocínio, não sei se é bem assim. Não sei se é bem assim. As empresas de transporte são criminosas, são atrasadas, são sanguessugas da população, etc. São, mas também não são só isso. Não são só isso. Existem nuances. Eu posso dizer isso para você, porque eu conheci variados empresários de ônibus, é curioso. Eu conheci empresários de ônibus que achavam que ele realmente estava prestando um serviço social. E ele estava convencido disso. E ele chegava para mim e disse, não, eu quero que os meus funcionários sejam bem treinados, que meu motorista seja de confiança. Na minha empresa não sai ônibus com nenhum problema mecânico que põe em risco a população. Ele estava imbuído desse processo. Como é que eu ia chegar para esse cara e dizer, não, você é um sanguessuga do povo? Ele ia falar, você não pode dizer isso de mim. Tinha outro que era pilantra. É um pilantra. Tem um outro que é manhoso, ele sabe e não sabe. Ele tem de tudo. É claro que, como categoria, eles são caras que enxergam o ônibus e o transporte de gente como negócio. Né? E como tal, age. Separar isso não dá. As experiências que eu conheço, que caminham nesse sentido, foi, por exemplo, Santiago do Chile. Pinochet saiu do banco. Alguém lembra? Foi no governo da Irondina, o Pinochet já tinha ido para o brejo? Não, não estava lá ainda. Tá? 95, Pinochet, não me lembro, mas enfim. Estava eu no governo e o Chile, Santiago do Chile, resolveu fazer o seguinte, não, o governo tem uma coisa de transporte público do governo e a empresa. Não sei se é isso que você está propondo, não tem mais nada a ver com isso. Quem quiser que se vire. Resultado: a turma falou, ah, é, você ir em Santiago do Chile é um delírio. As empresas de ônibus, que não estavam mais reguladas nem nada, não tinha mais nada a ver com o governo. Elas começavam a caçar passageiro assim. Você fazia assim, encostavam 10 ônibus que lá tem um nome impublicável, né? E parava disputando o passageiro. Aí você ia no bairro periférico de Santiago, não tinha ninguém, não tinha ônibus. Sei lá, tem um passageiro 10, 20 que pega o ônibus e vai embora, lembra que eu falei de dinheiro aumentar? Não tinha mais ônibus. Melou. Então, transporte público realmente é uma questão social. No sistema, até onde, desde que eu nasci assim, olhando aí para frente, parece que vai continuar um bom tempo. As sociedades são organizadas de um modo que existe uma coisa que chama Estado. Os anarquistas, me desculpem, eu não domino esse termo, porque eu estou falando assim numa boa, não há nada. Existe uma coisa chamada Estado que faz uma regulação da sociedade, de algum modo. E ele regula essa coisa chamada transporte coletivo. Não vejo como você tirar isso fora. Não sei se era isso que você perguntou, mas foi meio isso que eu entendi. É que assim, a partir do momento que ele regula, ele pode ter um certo tipo de meio contra o Estado dentro da questão do transporte. Então, quando ele deixa de ser um transporte público para ser um para uma questão de serviço de iniciativa privada, ele automaticamente já deixa de ter a participação do Estado. A única participação. Então, isso que eu estou dizendo, se o setor privado fizer isso, dá o que deu em Santiago. Vale tudo. Ah, é? Tá bom. Conto bem para esse pior e vou fazer exploração do serviço de transporte coletivo na avenida, no eixo que vai da Praça do Correio, de São Paulo, até não sei aonde. E 50 empresas vão fazer isso aí. Vai dar um bololô geral.